As definições de vírus foram atualizadas. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Elite! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Essa porra não virá, olê, olê, olá. Temos o Godaka! Temos o Sirvini! Tamo aqui gravando, câmbio! Temos o Zeist! Eu chego lá! Temos também o Flamengo! Ô, motorista! Pode correr! Também o Gariba! Editado pra deixar de ser babaca. Caralho, filha da puta! Caralho, mano! Filha da puta! Eu só tenho um ouvido. E o microfone do cu e fez, é pra tu, velho? Desculpa, é que eu não consegui ouvir daqui, eu não sei controlar. A mãe dele deu um pulo na sala, tá ligado? Então, o motorista pode morrer, o Super Amishes não. Não, errei tudo a música. Nesse momento, acho que. Comentário que a mãe do Gariba morreu! Tá queimando, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Não, galera, hoje. Voltando e faz tempo que a gente não fazia um podcast musical, né, cara? A gente já fez algum? Já. Ah, o das músicas. Mas era podcast musical ou era podcast tipo. O Evandro começa cantando e. Não, cara, era Super Amishes mesmo. E aí a gente foi fazer aí o tema de músicas que lembram alguma coisa, que lembra filme, que lembra alguma coisa da vida, assim. Aquela musicazinha assim que tu ouve e dá aquele estalo na hora, assim, pá, isso me lembra tal coisa. E a gente vai ver o que vai sair aí hoje. A casa tá cheia. É, começa aí, vai. Vamos lá. Vamos começar aqui, deixa eu vou começar com a minha aqui, que foi a que me deu a ideia do podcast, cara, que é uma música do Rolling Stones, que é o Time is on My Side, que eu não sei quem assistiu aquele filme com o Denzel Washington, o Possuídos, Fallen. Pô, cara, é tipo, toca no rádio essa música e, pô, na hora me vem o filme, assim, desde o começo, até eu tenho aqui o vídeo, cara. Que é o assassino, serial killer, ele passa o filme inteiro cantando essa música, então fica muito na mente, tá ligado? E no começo é muito massa, ele andando no corredor da morte, ele começa a fazer dancinha, assim, com essa música tocando de fundo, assim. Nossa, é mó eu nem sabia, que, eu nem lembrava dessa música, eu conheço essa música. Cara, eu não conhecia muito a música quando eu ouvi, só que, pô, ela fica muito na mente depois que eu vi o filme. O filme é muito bom. Eu não sabia nem que ela era do Rolling Stones, cara, pra ser sincero. É sério, é que eu não, sei lá, eu ouvi talvez poucas vezes ou alguma coisa do tipo. E é legal, assim, porque o cara, o assassino, o plot é que ele consegue, na hora de que ele vai ser executado lá, ele consegue passar passar a alma, o espírito dele com outro cara, tá ligado? Então, tipo, ele fica perseguindo o Denzel Washington, então ele consegue ficar passando de um corpo pro outro, e ele vai, tipo, ele vai sempre tocando, cantando essa música perto do Denzel Washington, assim. Então, tipo, porra, Death Note. Não, cara. Em vez de trago, cara, em vez de caçar o... Não, pô, Death Note é mó da hora, cara, tá louco? Em vez de passar o caderno, passa a boa da alma, do espírito. É, cara, e daí ele fica cercando o Denoshi, sempre cantando essa musiquinha, assim, é mó massa. E fico ela na cabeça, cara, ou eu ouço assim no rádio, pô, já lembro dele fazendo dancinha no Corredor da Morte, tá ligado? Pô, essa musiquinha eu acho do caralho. E o filme também, cara, o filme é muito bom. Acho um dos que eu mais curto do Denzel Washington. Vai lá aí, Maia, continuando aí. Quem quer. Cara, toda vez que eu. Puta, você estragou minha vida, porque eu gosto muito de Rancid, tá ligado? É a minha banda preferida. Uma das, sei lá. Eu gosto muito de Rancid. E no. Como é o nome? É Loucura. Não é? É Loucuras de Dick Jane? Sim. Do Jim Carrey, Jim Carrey. Isso, exatamente. Que é a parte que ele sai pegando. As gramas dos vizinhos e coloca, fica todo cagado. Toca Time Bomb do Renan Cid. Sim, muito bom, cara. Aqui o vídeo. E, mano, é bizarro porque toda vez que eu ouço essa música na rua, a única coisa que eu consigo lembrar é da porra do Jim Carrey correndo e pegando graminha cagada, tá ligado? Te dá vontade de sair correndo roubando graminha. Exato. Eu fico pensando nisso, caralho, mano. Se eu fosse roubar grama, eu ia roubar com essa música, porque é imperfeita pra isso, tá ligado? E, cara, o mais engraçado dessa cena, velho, é ele roubando a grama do cemitério e depois voltando pra devolver, cara. Começa a ter uma tempestade fodida. Ele, desculpa, bota a grama no lugar. Quando ele tá atirando do campo de golfe, já tá tocando um maior temporal, né, cara? Sim. Esse filme também é mó da hora, cara, é muito engraçado. Esse filme envia demais, cara, tá louco. Ele rindo, feito um lunático, né, cara? Cara, ele tá solto esse ano, velho. Ele tá muito doido, velho. Eu vi aqui a cena dele devolvendo aqui, pedindo desculpa. Sim. Ele devolvendo. O mais legal é que, tipo, acorda no outro dia, ficou tudo cagado, as gramas, né? Fica uma bosta, cara. Não, e na hora que ele vai dormir também, tá por barro a cama, velho. Não, então, é isso que me lembra, porra, de Time Bomb, cara. É essa cena aí, velho. Então, correr roubando grama e rindo com um lunático. Todo sujo, tudo cagado, né? Que massa, velho. Eu queria puxar uma aqui, né, que remete aos começos da galera se juntando e tal, antes do site, e que o negócio faz parte do meu dia a dia. Essa história eu contei umas duas semanas atrás, mas não tava gravado. E eu fui dar plantão com a menina e tal, e ela começou a falar que curte filme de super-herói e tudo mais. Aí tava tudo rolando muito bem, até que ela falou que o super-herói dela favorito é o Batman. Aí que eu falei pra galera que na minha cabeça automaticamente vem a segunda voz da música André Marques, que bom. Falando... Cara, essa força dessa música, ela faz parte de muito momentos da minha vida, cara. Tanto o que bom é o que bom e o tristinho, cara. É frequente, velho. Não, essa aí é uma, né, cara? Se tu ouvir alguém falar alguma coisa, tipo, que bom, tu já pensa, já quer complementar na hora, né? Já quer sair. Ou, oh, mas aproveita aí, ó, uma rodada de suco grátis pra galera aí. Aê! Fica mais. É melhor. Mas é, cara, essa do tristinho também, mano. O cara fala alguma coisa, sei lá, deu alguma merda, ou o cara te conta alguma coisa triste, tu pensa. Quando é algo assim muito pesado, tu pensa, né? Tristinho. O foda é quando tu vai usar essa piada com alguém que não entende ela. Nem eu. Eu uso piada com pessoas que não conhecem o site, e eu falo assim, pô, tristinho. Uhum. Tristinho. Pra caralho, Deus. Não, não entendeu, cara. Eu tenho que explicar tudo, né? Mostrar o vídeo. Não, da pessoa rir, deu rir, tristinho, deu dar uma animada na pessoa. Vale a pena. O vídeo que mandaram é do traumatismo ucraniano. Cara, eu tô ligado que o Vini era aquele tipo que tá no plantão, puxa a pessoa, saca aqui, ó. Delícia, cara. E mostra o vídeo pra família, tá ligado? Ele mostra pro cara que tá sendo. Tá fazendo o transplante lá. E aí, caralho, que delícia e tal. Começa a mostrar o lado deitado ali. Pega esse vídeo aqui pra distrair. Faz a fisioterapia aqui. Dá uma mistura com essa delícia aqui, que eu puxo teu braço. Esse vídeo fala, vou deixar o oco nesse cu enquanto você tá aí anestesiado, cara. Caralho, não, velho, não. Uma puta de bicho. Triste, tristinho, logo ficou voltando. Quero aproveitar, então, aproveitar o comentário do Edson e falar sobre duas músicas que me lembram outras coisas, na verdade, né? Primeiro, na verdade, não é uma música, é uma coisa que me lembra essa música e essa música que me lembra sempre essa mesma coisa. Nossa, cara, buguei. Toda vez que falam em Batman, eu me lembro do Phil cantando Christopher Rose. Nossa. Toda vez que eu escuto Christopher Rose, eu lembro do Batman. Nossa. É o melhor Batman que tem, é o Val Kilmer, cara. Não tem. Sim. Depois de é o melhor Batman. É o Batman mais sensível, cara. É o Eu acho que ele só não perde pro George Clooney, cara. Caralho, mas é. Então, do George Clooney é terrível. Ele só não perde pro Didi Vito de Batman. não, cara, o Val Kilmer manda bem exato, vai. E a outra coisa que eu ia dizer, aproveitar que o Edson também tava falando, cara, quando eu vejo muita criança reunida, assim, tipo vai ter apresentação de escolinha e coisa e tal, eu me lembro da música do Pelé, cara. A, B, C, escrever, cara, é incrível, cara, sempre vem essa merda na cabeça, velho, ver aglomeração de criança e coisa e tal, mano. Cara, uma piada que eu fazia muito quando eu chegava no plantão, ou chegava com aglomeração de gente, era... Antes de eu aparecer, assim, eu já entrava cantando, alô, criançada, o bolso chegou. Todo mundo me achava um cara de retardado, velho. Mas... É, isso é bem coisa de retardado, velho. Ainda bem que tu não via com o bom dia, amiguinho, já estou aqui. Ainda achava que era só ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Ô, meu! Ai, eu tenho uma música... Me recorda principalmente cerveja, Napalm pela manhã. Napalm? Napalm pela manhã. Caralho, maluco. E principalmente Haxixe, que a música é essa aqui, cara, que é do Creedence. Que puta que pariu, velho. Você ouve essa música e você se sente como um soldado na guerra do Vietnã, fumando Haxixe. É a Fortunate Sun, cara. Fortunate Sun, isso. É a música que tem no Duro de Matar 4. Também. Exatamente. E também tem no Forrest Gump, no Duro de Matar 4, no Vão Tropical e no Finaleira do Sons of Anarchy. Só que é uma versão do White Buffalo, eu acho, né? Não lembro. E também tem ela em BioShock Infinite, quando eles abrem uma realidade pra uma realidade que tá se passando na Guerra do Vietnã. Caralho. Muito massa, essa música é demais. Essa música é muito boa. E qualquer coisa do Vietnã, se não tiver Fortunate Sun, não é do Vietnã, tá ligado? Assim, não, assim. Não. Tem essa música também, cara. Não, tem que ter All Along the Watchtower também, na versão do Hendrix. É verdade. Cara, eu sei que em jogo, eu tô ligado que essa música tem no comecinho do Call of Duty Black Ops, tá ligado? Sim, é tá verdade. Um bagulho de treinamento ali e tal. Ah, é quando você vai pro Vietnã. Sim, sim. Ah, porque quando ela toca em BioShock Infinite, é tipo assim, quando você tá andando, a Elizabeth tá sem querer os portais, sabe? A Elizabeth abre do nada, os portais assim. Aí abre esse, aí começa. Reparem que isso não tem nada a ver com Creedence. Caralho, velho, Creedence, como assim? O BioShock, ele a música é clássica, né, cara, o Infinite, a... Então. Tá cheio de música, assim, que eles ficam pegando e adaptando pra aquela realidade deles. Não, mas no Infinity é uma vibe que tem umas linhas temporais, então você ouve umas músicas que não são daquele tempo, tá ligado? E as músicas originais, né? A própria música do BioShock Infinity, ela é música dos anos 70 e 80 adaptadas, que dá pra aparecer nos 30 e 20, tá ligado? Ah, que legal. É, um dos caras, ele ouve essa música de realidade e adapta pra eles e ir lançando. É, justamente. Mas, ó, por exemplo, aí quando aparece a música... Esse cara do BioShock aí, ele não toma Sprite no YouTube, viu? Não. Atenção, carinho, essa mula. Eu tô quieto aqui na minha, cara. Continua assim, rapaz. Continua assim, tá bom. Falando em guerra ainda, cara, o Cavalgada das Valquírias também é uma que fica clássica, né, cara, do Apocalipse Now, cara. Pois é. Não tem, cara, não tem um filme com cena de guerra, assim, principalmente filme de comédia, tá ligado? Vai ter uma cena de guerra, alguma coisa. Toca Cavalgada das Valquírias, fazer aquela referência ao Apocalipse Now, né, cara. Uhum. Até, é do Watchmen, né? Watchmen, né, quando... Acho que quando o Manhattan lá tá tocando fogo, os caras lá estão tocando. Tá tocando mesmo? Sério? Tá. Eu não sabia. É, eu acho que quando ele tá lá no Vietnã. Gigantão já, quando ele tá grandão. Isso, isso. Nossa, eu não lembrava disso, né? É, meio que virou uma referência, assim, mas aí toca Cavaleiros do Valkyrie, eu já lembro velho, os caras atirando fogo. No Bastardos Inglórios, acho que toca, quando tá mostrando aquele filme nazista lá, que o brother tá atirando em todo mundo, assim, tá ligado? Os alemães estão aplaudindo, desesperados. Lá antes eles começaram a serem mortos, tá ligado? Eu acho que toca, não lembro direito. Foda-se, se não for também, fica a dica aí, Tarantino, seu bosta, devia ter colocado. Só que o Apocalipse Now também tem outra que eu curto muito, que é a cena do surf lá. Que os caras no meio do tiroteio. Né? É, cara. Surf é Beach Boys. Beach Boys, né? Certeza. Boys lembra surf, né? Ou então o início do Top Secret, tá ligado? Não. É uma música muito estilo Beach Boys, assim, cara. Seria a música do Val Kilmer canta, né? Aí os caras puxam as metrancas e começam a atirar, eles estão surfando com as metrancas. Isso, seguir. É o que os cara vão correndo pro mar com prancha e com as carabinas penduradas, assim. Ah, sim. e aí quando eles estão surfando, as mulheres começam a tirar prato pra cima. Eles puxam as carabinas surfando. Nos ratos, tipo. E saem acertando. Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me. Ah, se é pra falar de guerra, cara, eu tenho uma pra apresentar na mesa, que é... Nós temos uma história pessoal com essa música também, que é do Europe, cara, The Final Countdown. Nossa, Flamer, o que foi isso que eu ouvi, cara? Gostaria só de fazer uma menção de que eu realmente gosto dessa música. E desse gosto, né? É o único. Cara, esse início desse clipe só me lembra. Seu frágil mundinho vai se abalar. Micareta do Miranda. Não tem isso. Caralho. Vocês não conhecem a Micareta do Miranda, velho? Graças a Deus, mano. Não. Pois vejam. Não, cara. É absurdamente incrível. Essa música aqui eu lembro do Praçódia, né, cara? É, Final Prasdal. E eu lembro daquele cover horrível que vocês me mandaram do cara cantando. Nossa, o pior cover do mundo, cara. Pior cover do mundo. É o do Kazuki Lele lá, cara. Aquilo é muito bom, velho. É bom, velho. Que bosta é essa de micareta do Miranda, hein, cara? Aquele Final Countdown do cara tipo, tocando com a plateia de ninguém. Duas crianças brincando, velho. Aqui eu já achei o pior, cara. É uma criança correndo em volta. Olha só, cara. Live! Aí tá enorme, escrito live! Guarda botando post, isso aqui merece. Tá, eu já escrevi já, cara. Nossa, esse cover não, ele é muito ruim, cara. Não tem ninguém, cara. Passou uma criança correndo há 2 horas atrás, velho. Ah, tem esse aqui também, que esse é mítico, cara. Esse aqui se merece estar no post, sim. Ah, Flammer cantando ali, ó, o Flammer cantando ali. Mano, sabe o que eu acho que a boca é bizarro? Nem a pessoa que tá gravando é uma pessoa. Ele botou ali no tripé e foda-se, vou embora, deixa eu terminar a gravação, tá ligado? Mas agora que eu lembro direto dessa porra, dessa música, cara, é quando eu vejo as primeiras temporadas do Arrested Development. Ah, por causa do Job. Job, né, cara? Isso, ele usa nas aventuras de mágica, cara. É verdade, cara, é verdade. Dá um links no cover que eu mandei. Kazuki Lele, que porra de instrumento é esse, velho? Perdi de maravilha esse instrumento. Ele é uma mistura de um ukulele com um pianinho, um apito de pato e alguma outra coisa. Olha o vídeo que o Zeste mandou, é curtinho. Tô vendo do mágico aqui. Sim, sim, esse aí, cara. A apresentação dele sempre é com essa música, cara. É sensacional. Sério, ele começa com essa música sempre? Sempre, né? Ele é um mágico de bosta, tá ligado? Então ele faz tudo errado, ele cagando o negócio, tacando fogo. Nossa, mas, é um pito muito peludo, cara. Tá, mas não é um maluco que eu tenho uma mão? Não, não, não, não, não. É o irmão dele que não tem a mão. Ah, cara, o Joe é muito bom, velho. Já vi 3 vezes já o vídeo aqui. Cara, ele vira com a faca nos dentes. A faca o cara... sentindo, cadê? O cara do ukulele ali, ele é bem especialzinho, né, Vini? Sim, podia estar tirando uma escola. Ah, cara, mas ele toca de tudo, cara. Toca Guns N' Roses, toca Metallica, ele é bom, velho. Ele é cara, bom. Ele usa fita de pato, velho. Porra. É do instrumento, cara, é do instrumento. É, aqui no sul a gente tem o Tony da Gatorra, que ele criou também um instrumento. É, ele é o Tony da Gatorra da nova geração, cara. Que merda, hein? Como se fosse alguma coisa ser o Tony da Gatorra. Ai, caralho, quem não foi ainda pra soltar aí? Eu! Liga aí, fala de alguma coisa do Digimon aí. Pra não ser injusto com vocês, eu pensei, mas eu falei, não, vai ser muito zoado e ninguém mais, eu vou falar e não vai dar nada. Mas, cara, tem uma música que eu não sei de quem ela é composta, porque eu já vi de várias pessoas que comporam ela. Ela é composta de som. Eu ia fazer a mesma piada, cara, só que a gente não tem gráfico. De fato é terrível, cara. Que é The Lion Sleeps Tonight. Sempre me lembro umas bimbadas. Por causa de Ace Ventura 2, se eu não me engano, que tem a parte lá que o gorila pega o cara no final do filme. Aí começa a balançar a graminha e começa. Tem no Ace Ventura do Rei Fim. A música do Rei Leão que lembra um cara dando por uma. Não, peraí. O Galib tá misturando duas músicas, cara, eu acho. Peraí, cara. Ele falou do Lion Sleep Tonight, né? Sim. Que é do Rei Leão? Sim, sim, mas essa é outra. Isso. As duas são do Rei Leão, cara. Que laca. Eu não lembro dessa no Rei Leão. Como não? Essa música eu lembro do... Porra, Evandro, tá ficando velho, cara. Porra. Pô, cara. Eu lembro do Ace Ventura comendo a mulher. Aquela lá na parede. Do Bolfinho. Isso, primeirão. Bolfinho. Vini. Eu assisti esse filme na estreia, cara. Acho que eu lembro alguma coisa. Não. Essa cena foi suprimida depois na sessão da tarde. É. Suprimida na minha mente. Pô, tem a Lisa Emmons no Ace Ventura, cara. Caralho. É. Ela paga um blowjob pro... Que monstro. E o Cipá pagou de verdade mesmo. É. Ela já era atriz pornô nessa época ou não? Acho que sim. Talvez. Não tô dizendo. Sabe, essa vez, depois desse coisa, ela não virou uma... O cara viu o potencial nela. Ela viu o potencial nela daí. Eu acho que esse é de 2004, cara. Não sei quando ela começou a fazer filme, não. O Gariba citou, eu já lembro do videozinho aquele dos primórdios da internet, que eu até comentei antes, do cachorro e do hipopótamo lá cantando essa música. Pode crer. E eu lembro do Circle of Life quando o sol tá nascendo, aquele dia bonito, raiando lá. Acho que todo mundo pensa a mesma coisa, né? Eu olhando o cara assim, tipo, se tu vai pra África, sei lá, cara, vai pra África, vai ficar cantando nossa merda. Inteiro, tipo. Cara, a cada vez até ser comido por um leão. Nasce um gato lá da minha sobrinha, eu pego ele, cara. Caralho, isso é pior do que todo mundo. Cara, lembra daquele cosplay? Que o cara tá de rapique, todo cagado, levantando o gato, mano. Eu vou brocar essa imagem agora. Ela me olha, cara, com um olhar tão decepcionado. Mas qual é a idade da tua sobrinha, cara? Porque esse pá, ela não faz ideia do que você tá fazendo, né? É, ela tem 13, cara. Esse pá, ela não faz ideia do que você tá fazendo. Olha a imagem, cara. O cara parece o Fausto lá, falecido. Jesus! Do o gato, ele não tá gostando, cara. Olha a cara de tristeza do que gato. Que gato ia gostar, velho. Olha aí. Precisa pegar quando são pequenos, cara. Senão... Cara, sim, o cara pegou um pote de cinza de tinta guache e se pregou no corpo, velho. Tipo, eu não sei de onde ele tirou tanto pelo pra colar. Ele cortou o tapete dele e colou, cara. Velho, que terrível, mano. Tadinho do gato, tadinho, velho. O gato tá com a cara de David Tristão, mano. Na moral. É, o gato tá com a cara de ele falou gamer da Whiskas Chachê. Filho da puta, não me deu nada. Não me deu nada. Eu tava tomando umas birita ali atrás do copinho, ó. Cerveja, sei lá que merda. Tá bêbado esse porra, não é possível. Bêbado pra tá desse jeito. Eu não tenho essa. Eu não duvido que seja o gato bêbado pra poder aguentar a situação, né, cara? Porque, porra, tá difícil. Isaen, gato, Isentura, bola gato, tá tudo conectado. Caralho, vou fazer esse cosplay um dia, mano. Eu cara, não duvido, tá ligado? Cara, vai ser. De Isaen ou de gato? Peter, você tá ligado que você vai ter que fazer cosplay de bastão do Rafik, né? Porque de Rafik é meio difícil. Não, como é que é o nome daquele tucano? Os azuis, azuis. Os azuis, né? Azuis. Sempre que eu penso em Charlie Brown Jr., eu lembro das últimas palavras do Profeta Chorão, cara. É a primeira música do primeiro disco pra mim, cara. O momento é tão bizarro que, tipo, você lá tá no carro, você começa a falar, tu história muito bizarra, e as pessoas ficam, por que você tá falando isso, tá ligado, velho? Eu tenho que contar toda a história do vídeo, da morte dele, cara, mas vale a pena, cara. Cara, mas sempre que toca no rádio mesmo, começa na minha cabeça, que eu fico, tu ouviu um skater, olha o skater, já quando fala no skate, eu lembro dessa música. Não, mas skate. Ah, também, cara, também lembro do som do toque skate. E ou quando alguém, tipo, gagueja pra eu falar, que eu começo a imitar a pessoa chamando skate e vendo a música. É o style do skate, né, cara? Tá doido. O cara faz um remix na hora ali, né? Cara, que fez isso, ele é muito especial, velho. Muito. Cara, imagina o maluco gravando, sei lá, o vídeo tem 5 minutos. Tipo, você imagina o maluco gravando e a mãe dele passando, tá? Tipo, o que você tá fazendo, moleque? Porra, sai dessa vida, tá ligado? Ele falou assim, ó, mãe, tô divertindo o bando de retardado aqui. Mãe, ó, o Chorão morreu ontem, olha, já tem 1 milhão de views nessa porra, mãe. Todos me xingando. Cara, como ele ria disso, cara? Porque a gente ficava vendo em looping. Nossa, a gente ficava vendo em looping, cara. Você deixa o olho brilhando por jogo pelo skate, pode crer, então skate! Eu vou fazer do skate que ela não vai skate! O que eu já aproveito pra falar sobre uma música que a gente ouviu tanto, e eu ouvi ela mais do que todo mundo aqui, que toda vez que alguém fala, quero saber quem é que transa nessa porra, ou eu escuto Get Lucky, eu automaticamente faço. Sim. Quero saber quem é que transa, eu quero essa saber. Essa porra! Eu quero saber quem é que transa, quem é transa essa porra. Cara, sempre deve. Essa porra. Get Lucky é essa música aí, não tem outra opção. Só essa aí. Eu fiquei com o La Transa na cabeça. Essa versão do Daft Punk, do o Chico Vioca é muito boa, cara. É incrível, velho. É do caralho. Deixa eu te falar mais uma aqui, aproveitar. Cara, Journey, Don't Stop Believing. Nossa. Cara, eu não consigo ouvir essa música sem lembrar do clipe do Âncora 2, cara. Mas que parte do Âncora 2 que passa essa música? O trailer, cara, o trailer era com essa música. No começo ali. Não, é o trailer inteiro com essa música tocando. Ah, não, achei que fosse o trailer deles que capota lá. Isso, é esse mesmo, cara. Esse mesmo. O trailer dele. Eu tô achando que você tá falando que é o trailer da porra do filme. Não o trailer do veículo. Não, o trailer. Cara, do trailer. Desculpa, mas é o. Começa a tocar. Eu tava muito na vibe pra ver esse filme, né, cara? E aí, porra, vai ter mais uma luta de repórter, vai ter. Eu tava muito fodido. Aí começa o. Demais, cara. Aí o bagulho começa com essa música, cara. Ficou na mente, tá ligado? Porra, o bagulho é muito foda, velho. Muito foda. São dois filmes diferentes, né, que a gente tava conversando um dia lá. É, o... Tem duas versões, né? É, que o cara disse que tinha tanta. Tanto material. Tanto material que ele refez o filme com as, tipo, 80% inédito. Que sobrou. Eu vi uma versão diferente do que o Evandro viu. E, cara, sim, era o Segui falou pra mim, pá, não sei o que, isso acontece. Disso. Porra, isso tinha acontecido no meu filme, ele ficava cego e ele começava. Ele virava amigo. Não, isso acontece. Não, mas ele virava amigo de um tubarão. Uns bagulho muito bizarro, assim, tá ligado? Era muita doideira, cara. Muita doideira. Até a briga do repórter lá. Muda. Tem uma versão também. Versão diferente também, né, e tal. Mas o Don't Stop Believing ficou no. Quando toca essa merda, eu já lembro do trailer capotando, tá ligado? Cara, o trailer capotando é muito, muito da hora, cara. É muito da hora mesmo. E do âncora do primeiro, cara, eu lembro do After Moonlight, tá ligado? Ah, sim, velho, sim. Eles cantam e tal, e quando eles foram divulgar o segundo, foi os quatro cantar lá a musiquinha e tal, é muito engraçado, muito vibe, cara. Depois mas eram eles mesmo fazendo a mesma coisa, tipo uma capela, assim? Sim, os quatro cantando a musiquinha. Continuando aí. É só pra mandar um salve pro amigo Godoka, cara. O Pistoletov aí no tema do Mortal Kombat, né? O Gladiator. E essa música tá no meu. Na minha pauta, cara. The Immortals Techno Sidrum, que é a música tema do Mortal Kombat. É, cara, com o Pistoletov. É do Pistoletov. Nossa. Não, cara, mas a música original é muito boa. Botar no banner ele girando a benga. Nossa, velho, GIF. Bota o GIF dele girando a benga. Não vou botar GIF nenhum dele girando a rola. Eu vou botar uma. Não vou botar nada dele, não. Só quis lembrar pra zoar o Godoka. Vai se fuder. Cara, mas essa música é uma música em russo, ucraniano, sei lá que. Sei lá o que ele canta. Ficou muito legal, cara. E é da hora que ele interage, ele também dá soco no Liu Kang, no desvia dos ataques. Ele tá pelado nesse clipe também? Não, ele tá com uma cueca transparente, cara. Cara, ele quase deu uma merda. A piroquinha dele tá muito pequenininha no bagulho, devia estar muito frio, velho, muito. E isso tá no YouTube, tipo, a piroquinha balançando, assim, cara, é bizarro. É, cara, eu disse isso, o YouTube não bloqueia, né, mano? Exatamente, mas nosso vídeo, esse filho da puta, bloqueia, né? Mano, Pistoletal é massa, cara, mito da internet. Sim, cara, sim. Cara, e ele ainda usou o Mortal Kombat 2, cara, o Annihilation. Puta que pariu. Melhor filme do Mortal Kombat, velho. Que nojo, velho. Não. A melhor coisa que já foi feita com Mortal Kombat é isso e Mortal Kombat 4. Eu tô meio em dúvida. Olha ali, cara, olha ele na frente do. Olha o Kintaro lá atrás. Kintaro. Olha o Kintaro, o Rank. Tem um monte de funk do Mortal Kombat. O Ranger, Max. Tem aquele do Sub-Zero. Tem o funk do Vireo Ninja do Mortal Kombat, do Relaxa no Crack. Vireo Ninja. Só que não tá com nada do bagulho. Relaxa, é a do Mortal Kombat. Tá nem cantando, só nem a letra. É nossos patrocinadores, mas respeito com eles, rapaz. Sorry. Современный гладиатор, не горбатый, не рогатый, он бесстрашный терминатор, уничтожит даже брата. Vamos continuar aqui, então, Godoka! É uma música do jogo, dos melhores jogos que eu joguei. Depois eu levei essa música pro meu dia a dia, principalmente quando eu saio pra fazer prova, pra fazer alguma coisa. Power, do Kanye West. A música toca no fim do Saints Row 3, aquele final fodido, o final bom, não, o final ruim, que tem dois finais. Não fala não, porque eu ainda não joguei no final do Saints Row 3. E cara, encerra com essa música e você se sente o cara mais foda do mundo, velho. Even 21st century. Eu fui pegar a letra depois dessa música. A letra é nojenta, não faz sentido nenhum. O Kanye West, só faz merda. Mas, cara, a vibe que a música passa, essas mulheres cantando em indígena americano, é muito bom, cara. Aqui. Passa aí, que eu não tô lembrando qual é. Pô, ela abriu. É o Pablo! Pablo, é que se você não jogou Saints Row, você dificilmente vai conhecer, cara. E vai entrar na vibe. Eu não costumo escutar Kanye West. Que bom, não, essa é a única música do Kanye West que eu gosto. Que bom, cara. Eu não costumo escutar Kanye West. Vendeu bonequinho do Toy Park lá cantando música. É o Kanye West que é o peixe viado lá no Toy Park? Uhum. Peixe viado, cara. Que ele começa a matar todo mundo que não entende piada. Isso é incrível. Ah, Blast, mais um aí. Vamos ver aqui. Ah, sim, esse aqui é, eu lembro por duas razões. Primeiro porque eu tinha um primo, eu tenho ainda, ele não morreu, mas... Que bom. Na época... Que bom. Na época, ele cantava um único refrão dessa música o tempo todo, que é o Diário do Tempo do Racionais. Não, velho. Cara, ele só cantava esse pedaço aqui. Aquele puta que é essa pilhante é coisa. Cara, ele cantava assim também, cara. Essa frase, ele só cantava essa frase, mano. Só essa frase. Essa é a música que ele fala. Sim. Que é Capão Redondo e não é Pokémon? É nessa ou não? Caralho. Não, a que eu cantei ou a que o Zeix falou? Não, essa é outra. Ah, tá, porque eu tinha um brother que ele cantava essa música aí. Cara, ele só cantava essa parte, cara. Só cantava essa frase, a música inteira. E você ouvia ele o dia inteiro cantando a mesma frase. Racionais MC bom é só Racionais MC ao quadrado que canta Jesus Negão. Negão, né, cara? Eu vi da Louca Parte 2, na realidade. Mas eu lembrei porque, na verdade, eu curto essa música ainda, apesar de tudo, apesar dele tentar estragar com canto. Ela. É. Mas e eu canto ela de vez em quando eu tô no trabalho. Caralho, sinistro. Ela trabalha na cadeia, né? Quando eu tô indo lá pro Bangu e tal, então eu começo a cantar essa música. Não, mas é uma coisa que é bizarro, é tipo... Racionais, ele tá pra Creedence, assim como Guerra na Favela, ele tá pra Guerra no Vietnã, né? Porque o bagulho é doido, velho. É, verdade. Eu tinha um colega meu também que ficava, né? Cara, ele consegue... Eu já tava de saco cheio desse vídeo, porque tocava o dia todo na porra da MTV, tá ligado? O dia inteiro essa merda, cara. Tipo, eu não aguentava mais ouvir isso. Mas assim, pelo menos tocava inteiro, né? Não tocava só. Só essa parte. Só alguns segundos da porra. Fica aquele sonzinho sinistro, sei lá, sininho tocando, sei lá que merda é aquela. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Segundo aqui, Sirvini. Caiu? Ah, desculpa. Desmuda. Eu tava falando do Pavilhão 9 e tudo mais. Então vamos pro negócio. Tem uns rap, mas na verdade não tem uns rap só. Cara. Todas as músicas, assim, ó, todas as músicas estavam na trilha sonora de qualquer Tony Hanks. Todas elas me lembram Tony Hawk, cara. Todas. Tem um rap maluco lá com Anthrax, Bad Religion, William Colvin. Run DMC Anthrax, cara. Run DMC Anthrax, caralho. É demais. Bring the Noise. Cara, I am the man. Bring the Noise. Absolutamente todas as músicas de trilha sonora do Tony Hank, assim, às vezes tu tá andando na rua, daí tu passa, tá tocando não sei o que lá no fundo do badanho, daí tu, pô, uma vibe nostálgica, sabe? Vou jogar Tony Hanks, vou pra casa jogar Tony Hanks. Chegar em casa, vou jogar o Tony Hanks, cara. Ah, eu falei Run DMC, desculpa, é Public Enemy, foi mal. Mas a música que mais me lembra Tony Hanks de todos os tempos ainda é... Goldfinger Superman. É No Cigar do Frank Olin. Ah, No Cigar do Link é Tony Hanks Forever. Puta, eu marquei aqui, cara, Goldfinger Superman, que lembra o Tony Hawks também. Não, Goldfinger, tipo, Goldfinger Superman acho que aí tá em segundo lugar, cara, mas o Link Olin tá em primeirão ali, ó. Ali, com as duas bases, duas é muito joguinho. Ah, velho, eu andava de skate e essas músicas tocavam na minha cabeça quando eu andava de skate também, tá ligado? É que, na verdade, essa música, ela vem gravada no rolamento, aí quando gira... Como saltar, né? Na verdade, não são rodas de skate, é um disco de Edison. É o disco de Edison. Disco de Edison, vocês sabem que é o primeiro gravador que existia, né? Sim, que é aquele cantor. Cilindro de Edison. ABC. Cilindro de Edison, cara. Que bom. Aí, senhor Edison. Aí vou enviar mais uma. Hora de jogo muito, cara. Na época que eu jogava muito esse jogo, foi a época que eu mais ouvia essa banda na minha vida. Toda vez que eu escuto essa banda, eu lembro desse jogo. Toda vez que eu jogo esse jogo, eu acabo ouvindo essa música de novo, que é Slipknot e Diablo 2, cara. Eu não sei porque eu fiz essa relação, mas toda vez que eu escuto Slipknot, eu lembro de Diablo 2, toda vez que eu jogo Diablo 2, eu preciso ouvir Slipknot, cara. Slipknot me lembra Resident Evil com My Plague. Pior. Que isso que você... Ah, você mandou um... O cilindro de Edson. Em hiper resolução, em 500 mil gigapixels, né? Ah, cara, eu copiei o primeiro URL que eu vi e botei. Ele não sabe brincar. Ele é Edson. E o seu dia. Edson e seu fonógrafo. Como o Vini não falou qual a música deles, fica aqui o meu mais sincero foda-se. Gariba... Eu não tenho nenhuma, não. Porra, Gariba. O que tá fazendo aqui, cara? Eu não consigo pensar em nenhuma outra. O cara chega atrasado, ele não sabe sobre o que é o podcast, né? Porque a gente não tem um grupo no Facebook que a gente combina isso toda semana. E ele vem apresentando uma música só, né, cara? Tá, fala do Digimon. Fala do Digimon, então. Fala da Angélica, Digimon. Eles vão se transformar. Você pegar uma música boa e você deixar ela tão mito a ponto de você assistir quando você tem 22 anos de idade e você chorar, tal como uma criança. Tá, qual que é a música? É a do Digimon? Tem lógico. Não. Porra, Gariba. Summer, é contigo agora, botando pro. Pô, não tem música melhor pra você treinar algo, velho, do que Eye of the Tiger do Survival, velho. Sim. Porra, velho. Cara, Todo mundo marcou essa música, né? Sim! Não. Tem sim! Mas eu sabia que alguém ia falar ela. É. Então, eu sou chato, então eu prefiro uma outra música da trilha do rock. Mas a trilha do rock é pra malhar. Mano, eu curto aquela música. No Easy Way Out, cara. Eu acho muito foda aquela música. De quem? No Easy Way Out. É a música. Mas de quem que é? Eu lembro dessa música, mas eu lembro que é a música que é o Rock e o Apollo estão correndo na praia. Ah, assim não lembro. Que romântico. Não é romântico. Lindo, cara. É a diversidade. É que o Eye of Tiger, cara, tu ouve essa porra, tu já sai com vontade de querer dar soco nas pessoas. É, cara, soco em carne e subir escada de toquinha, tá ligado? Cara, na escola, um professor resolveu fazer uma coreografia pra festa junina com essa música, cara. Pô, mas isso nunca ia dar certo, não, cara. Não deu certo, cara. Porque na hora que ele começou a tocar, assim, no primeiro ensaio, cara, os negros começaram a se encher a porrada. Eu tenho certeza que o Zuete, ele virou o bonezinho pra trás e começou a sentar o soco nos malucos, velho. É velho, pô. Não posso negar isso. É exatamente o que aconteceu, cara. Os caras começaram a se dar porrada. Sim, né, cara? Não tem explicação. Mas é igual. Você tá na academia, você tá fazendo exercício, começa a tocar essa música, você bota mal tempo. Dá um gás. Surge força, eu não sei de onde, velho. De Zeus, cara, Zeus te manda. Você tá na esteira, morrendo, começa a tocar, você sai correndo, você tem que tentar sair da frente, mesmo você estando na esteira. Eu lembro que o Nick te ama, né, cara? Acaba os 3 minutos da música, fudeu, você tá indo no último resto da semana, não, tá ligado? Aí a esteira te atira na parede, né, porque ele não vai te esquentar, mais. Velocidade lá 52 na esteira, tá voando. Mas o bom que essa música é fade out, né, cara, então você começa a baixar o volume. E aumentar o volume e abaixar a velocidade da esteira. Eu acho que eu vou começar a usar ela na esteira, que eu não tenho saco pra esteira. Mó chato. Você só consegue fazer com isso. Fica lá aprendendo receita de pudim light lá, descobrindo esteira, rapaz. Vai assistir Dragon Ball aí com o Evandro, monstrão aí, cara. Dragon Ball Evolute, vai assistir Dragon Ball Evolute enquanto malha. Dragon Ball Evolute! Porque tu quer terminar logo e for namorar mais pra aquilo, tá ligado? Então, todos os exercícios. Tá o Evandro correndo por outro engraçado na esteira, mas ele não tá ligado que é por tempo, não por distância. Se a TV ficasse atrás, corria mais rápido ainda, né? É. Godoka. Falando música de filme, né? Não, falar uma música de comercial. Cara, eu sou cagado, porque eu piro numa música de um comercial e eu nunca encontro ela. Quando eu era moleque, velho, tinha uma propaganda de síndrome de Down. Era uma propaganda em preto e branco e tal. Eu tinha um moleque de síndrome de Down. Oh, é a mão. Não é essa. A FD. Mas olha que filha da puta, vejo você. Não, era assim, era dois moleques num carrossel. É tipo assim, Carlinhos tem aula de piano. O seu amigo não. Carlinhos não sei o quê. O seu amigo não. Aí no final, o Carlinhos era o moleque com síndrome de Down. E o outro não tinha nada porque ele era um moleque de rua. Aí era conscientização do síndrome de Down e tal. E eu achava a música foda, a música deprimente pra caralho e tal. Caralho, meu, Radiohead, cara. E anos depois eu descobri que era fake Plastic Trees do Radiohead, cara. Cara, só podia ser Radiohead, cara. Eu tenho certeza que os molequinhos que gravaram o filme se suicidaram 2 horas depois das filmagens. Não. Depois que eles viram. Putz, eu adoro essa música, eu acho até o comercial no YouTube, velho. Começou a tocar Android Paranoid e fudeu. Pulo do quinto andar de cabeça, cara. Senão dá merda, cara. Eu lembro fazer o videogame computer. Calma a polícia, então. Nossa, dá um tiro em mim, porque o negócio não dá certo, velho. Eu vou escrever o post de OK Computer. Não, você pode escrever um post, eu não vou ler, cara. Vou passar bem longe. Não vou nem compartilhar no Facebook, porque eu sou desse. Eu lembro dessa propaganda. Mas eu vou aproveitar aí o... Vou aproveitar, cara. Eu achei pronto tu comparar a nego que mora na rua a nego que tem síndrome de Down, cara. Que bagulho bizarro, cara. Que feliz. Não, cara, é porque assim, um moleque vai na escola todos os dias, o amigo dele não. Coisa rotineira, sabe? Aí no final você fala assim, não, um moleque de síndrome de Down, ele faz o que todos os outros fazem. O outro não faz porque ele é de rua e se fudeu. Mas isso é tão normal que os moleques com síndrome de Down até pedem pão de banca. E essas coisas? O Johnny. Então, na rua, o moleque tá com o pé de um troco salgado. Olha o processinho, rapaz. Olha o Overboy. The green plastic watering can for a fake Chinese rubber plant. Eu quero aproveitar que o Ed foi em propaganda, que o Zoist me lembrou uma, né, cara, antes do podcast. Foi a do Babalu Banana. Sabe qual é que é a música original? Como é que é? É Bolt, não sei as quantas, cara. The Bolt Song. Bolt Song. Cara, porque eu só lembro. Bolt, um negócio assim. Eu só lembro dessa música que eu mandei pra vocês. É, que é a música do Virou Jout, né? Isso. Que o pessoal canta na música, né? Tá na mesa. Só que eu só lembro do Babalu Banana. Aí é bem nova essa propaganda, né, mano? Novão, tudo, né? Anos 90. Anos 90. Nem eu lembro disso, cara. 1890. 1800, tá ligado? Um Babalu Banana. Banana Voltson da Show Original. Ai, meu Deus. Eu tava passando esses dias o Beetlejuice na TV. Eu cheguei até essa parte aqui, dá muito pouco. Essa cena. Cara, falando em propaganda agora, alguém tá lembrado qual é a música daquela propaganda da NET lá, que o cara. Ou é Eye of the Tiger que o cara canta? Tipo, vai lá uma luta na casa do cara, instalar os bagulhos, fazer. Proposta, não, a cena toca nada. Aí corta a cena, aparece um maluco todo glam rock, assim, com um cabelão preto, em cima de uma moto, tocando uma moto. Acho que foi no Carlton, né? Poison. Não é Poison, cara. É o Twisted Sisters. Pô, Twisted Sisters é bom, hein, velho? Twisted Sisters é caralho. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we want. E falando nisso, só tem a I Wanna Rock, cara. Ah, é o Amendo Bobo lá do Bob Esponja. Que é uma das melhores de todos os tempos de um cover de qualquer música, cara. Cara, é muito bom isso, cara. E porque eles fizeram um clipe todo viajandão também, então é sensacional essa porra, velho. Todo estilando aquelas clipes dos anos 80, né, cara? Com... Sim, cara, tu vê todos os clichês. Isso é no filme, não é? É no filme, filme do Bob Esponja. É tipo um Deus Ex Machina, cara, completo, tá ligado? Cara, essa cena é demais e tudo o que acontece, cara, ele vira um planeta e daí aparecem umas pernas gigantes que é do Patrick, sabe? O bagulho é muito... Todos os clichês, assim, de clipe dos anos 80, cara. É muito ele vira um mágico guitarrista. Isso, cara. E eu consigo roubar! É demais isso. Caralho, esse clipe é muito doido. Nossa, faz muito tempo que eu não vejo o filme, velho. Ah, cara, é sensacional. Tu fica pirando com aquilo, cara. Do nada sai começa essa música. Musical, assim, né? É que nem o Zeus falou, um Deus Ex Machina, tá ligado? Ele começa a cantar essa porra e salva o dia. Salva o mundo. Aí o cara falando, a máquina não pode aguentar, é o poder de tamanho, poder de rock. rock dessa magnitude. Cara, é muito bom isso. Go figure that! Ah, vamos seguindo aqui. Deixa eu vou seguir a linha aqui, depois o Edson já falou, segui. Porra, eu não sei o que falar. Ah, quando sempre que eu penso no Arnold Schwarzenegger, velho, me lembro do Austin Death Machine. Get to the chopper! I need your clothes! Epa, your boots! And your motorcycle! Cara, sei lá, toda vez que eu lembro do Arnold Schwarzenegger, eu lembro de Austin Death Machine, né? Cara, eu ouço muito pra dar risada, cara, tem aquele diálogo entre o Arnold e o Arnold. Sim, tá os dois conversando, hein? É bizarro, cara. As faixas ali, né? Posso aproveitar, deixa de seguir falar de uma que eu me lembro, cara? Uhum. Fala aí. Eu não consigo assistir mais o filme do Conan sério, porque eu sempre lembro do Conan músico. O musical. Sempre. Ah. ele fala, Conan, what's the best in life? Dele, to crush your enemies, see them driven before you, and hit the limitations of the weapon. Cara, é muito bom. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Ele, a parte do Kron também. Come, help me. What the hell with you? É muito bom, é muito bom. Não tem o link disso aí. E não tem como ouvir. Puta, qual é o nome da banda do Tenacious D? Você lembra da porra do duelo com o Capeta? Duelo com o Capeta. Com... Do filme inteiro, você lembra da porra do. Cara, Master Exploder, velho. Cara, eu tenho todos. Ele faz a mina gozar lambendo a guitarra dupla. Sim, ele explode a cabeça do cara, velho. Ah, ele. Desculpe por explodir sua cabeça, né? Sorry. Mas isso acontece o tempo todo. Cara, tem esses dias foda, mano. Eu tenho praticamente todas as músicas do filme na cabeça, que eu já vi muitas vezes. Mas o duelo contra o Capeta no final é sensacional, cara. É sensacional. Eu acho mal, I am complete! Yes, you are fucked! Cara, Dave Grohl irreconhecível, velho. Tá irreconhecível. Não. Depois quando ele começa a cantar, você percebe que é ele. Mas só que até lá, velho, você não faz ideia de quem é, tá ligado? Quando eu falei pra Liz que era assim. Mano, quando eu falei pra Liz que era Dave Grohl, não, pô. Eu tenho certeza, cara, que o Jack Black virou e falou: isso, então, o Dave Grohl, você precisa fazer o Capeta, mano, pira o melão. Eu tenho certeza que ele fez aquilo do nada, assim, tá ligado? Pinta na vibe mesmo, mano. Eu tenho uma parte que eu acho muito foda, porque ele oferece o queijo pra ir ser a putinha do. Daí eu acho que é muito engraçado quando eles estão falando lá. Vamos be a little bitch. Na parte que eles falam da letra lá, que vamos quebrar as portas, né, cara? E aí ele fala: se a gente não quebrar, ele vai me estuprar, tá ligado? É muito foda, cara, é muito foda. Ah, melhor que isso. Você vai conseguir que é uma coisa que eu acho engraçado que os discos dele, cara, tu vai ouvir, tem muita vibe do filme também. Então, às vezes tu vai ouvir o disco antigo, tem algumas coisas que acontecem no sim, filme também. Sim, Talk Pushups, é, exatamente. E eu acho massa o do tribute lá, da música do tribute dele. Que eles não lembram da música. Porra, da música. Ela é só um tributo pra uma música foda que eles fizeram, que eles não lembram nem. Deixa eu seguindo aqui. Nesses dias. Tinha mais alguma seguida? Falou aí não? Não, era isso mesmo. Segui? É, não, então, tô respondendo aí, calma. Acho que a gente pode elevar um pouco o nível, né, cara? O Cosmo. Não, pois aqui, cara. Eu quando vejo o Angra, só lembro de um. Cara, e pior, eu não consigo mais cantar Faça Elevar sem cantar o Cosmo do seu papelão, cara. Eu acho que essas referências ao Cavaleiro da DST aí, tá ligado? Ah. Bum Chacalaca, cara. Bum Chacalaca, cara. Porra, Bum Chacalaca livrou o mundo, velho. Caralho, velho. Muito Angra na minha vida, cara. Então não teve esse efeito em mim. Vini, é Bum Chacalaca, velho. Bum Chacalaca. Mudou. Ah, mas eu usei te dizer o que é. Nada, cara. Só pra gente ter a mesa, cara. E com o seguidinho que lembra o mundo, cara. Não, não, mas é um bagulho assim, velho. Se eu tivesse andando perdido, sei lá, na Índia, no Afeganistão, cara, com certeza ia tocar um chacalaca assim e eu ia andar pulando, tá ligado? Certeza, velho. Porque é mó zona essa porra. Não, mas o que estragou essa música pra mim foi que o Skank fez aquela versão, tá ligado? E tocou demais aquela merda. Então a começa a tocar essa porra do Buncha aquela que eu começo a lembrar daquele do Toy Mobile lá cantando. Só não é pior que a versão da tribo de Diabo pra Sublime, né? Só que é uma das piores versões. Eu tenho um olho de cristal. Gostaria de lembrar também da ótima versão do Detonautas Rock Club do AC/DC, cara. Muito não! Vamos aí agora, lista que... essa porra. Isso aqui vai virar podcast de piores versões. Vamos continuando aqui. O Gariba, tu levantou a mão aí no chat. Tenho. Quase todas as músicas que o Hermes e Renato fez são todas muito fodas, cara. Desde os tempos mais primórdios. Carnaval não tem, cara. Eu e meu pai cantando carnaval. Alma da vagina, perdendo as meninas. De que fuga? De que fuga? Piroca ou melão. Olha a cabeça. Tem bavara ou linguiça. Banana ou salsicha. Vixe, tô mil conversas ao mesmo tempo. Vocês estão sincronizados pra caralho, parabéns. Obrigado. Angra pra mim só Angra com bolsa, cara. Bolsa mesmo? Angra com bolsa? Metallica, cara. Que Angra, meu. Metallica. Ah, o comercialzinho. O comercial é do Metallica. Muito da hora em estar na TV. Muito da hora em jogar RPG. Tô vazando desses caras aí que puxa muito R. É um bolso, é a mesma coisa, né? RPG. RPG. Errou. Errou. É o programa mais foda do mundo. Quem não gosta é Bambi. Morreu! Fala, cavalo, desmuta, velho! Morreu! Cara, assim, agora que você tá falando de série, coisa e tal, eu sou um cara que eu vejo pouca série, então esse lance aí de relacionar as músicas não me afeta. Mas tem uma série que eu assistia há muito tempo atrás, que era o Jackass, e tinha o Viva La Bam também. Que me apresentou uma banda, cara. E toda vez que eu ouvi essa banda, eu acabava lembrando dos caras. CKY. Que é Turbo Negro, cara. Que é não é CKY? Não, cara. Turbo Negro. Vai tomar no cu, muito ruim, pô, da puta. Turbo Negro é uma banda muito massa, que é bizarra total, que tem a música All My Friends Are Dead, vou mandar aqui pra vocês. Toca no segundo filme do Jaguar lá. Os caras viraram amigo do Bruno Arguera, foi teve show do dentro da casa dele, um esquema que ele fez pra ajudar os pais dele, ele contratou a banda pra tocar dentro da casa, enquanto os pais dele estavam na casa. Né? Tem essa música. Eu lembro da que tu falou, Subi. É, então. O Jackass me lembra a que tu falou. Isso que é a banda do irmão do Ban, cara. Que, tá ligado que o Jackass chamava CKY antes, né? Isso. Mas você tá falando, cara. Você tá falando, cara. O cara fala do Tudo Negro, cara. E acho que essa música tocava no Tony Hawk's também, se eu não me engano. Em algum deles. Eu acho que dois, pá, não tenho certeza. Essa música eu lembro é porque era. Era no Tony Hawk's também, cara. Oi? Tinha o Ban Margera. O 2, cara. Então, eu acho que é o Tony Hawk's 2 que tocava esse aí, o 96 Quiet Bitter Beans. Eu acho que não, porque o 2 era o que eu mais ouvia, eu não lembro dessa música. Ah, eu era no 1 e no 2, que foi os que eu mais joguei. Ou no 3, sei lá. Foi no 1, cara. Tony Hawk's. Aí, essa música me lembra eles atirando caindo de mercado na calçada. Que era essa música que tocava de fundo, gente. É do primeiro episódio de Jackass, tá ligado? Era sim, do piloto, eu acho que era do piloto, né? É, era do piloto. Não, mas eles usaram um monte de música como referência também, né? Ó, toca até a Marcha das Valquírias lá, a Cavalgada das Valquírias, tudo que pariu lá. É foda que eu acho demais aquela música do começo de Jackass, cara. É com um banjo? Ah, sim. Um banjinho lá. A música é muito boa, a música é muito boa mesmo, cara. Os filmes têm uma trilha muito boa, cara. Sim. my friends are dead. All my friends are dead. Não, eu ia aproveitar, preciso já querer encerrar essa porra, falar da música do Moby, do FIFA 2001 também, que pra mim, tipo, é esse jogo, é só com a música. Qual que é a música? Do Moby, cara. Eu sei que não é do FIFA 2001 que tem... Eu acabei de falar, filha da puta. Que tem Smash Mouth. Calma, eu não sei que música que você falou, Vini. Porra, é, caralho. Ah, pode crer, pode crer. Depois teve 300, cara, mas essa aí foi a que mais marcou. Ah, do FIFA eu não jogava, mas eu lembro do Song 2 do Blur, né, cara? Acho que até os Zwayze tinha comentado. Song 2 do Blur. Eu achava que tinha Smash Mouth, mas pra confundir com Blur mesmo. Simpatia, cara, porque acho que cada ano ele mudava a música, então. Sim. Né? Pode ter, porque tinha uma do Fatboy Slim também, aquela do. Check it up now. Tinha? Nossa, eu não sabia, não. Tinha alguma versão. Conhecedores. É, eu também. Eu não assistia muito bem. Ah, velho, What is Love? Você sempre vai lembrar do Jim Carrey também, né? Do Saturday Night Live. O Ferro. Ah, sim, cara. Ah, é o muito... terceiro cara que ninguém lembra o nome. Ninguém sabe o nome dele. É Chris alguma coisa. Grande Chris alguma coisa. Catar. Souvenir. Catar. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Termina ele aí, Ivan. Tá, vamos pra esse aí, então, vamos finalizar as listas, cara. Quem tiver aí, solta aí. Fala bem rápido aí o que acabou, falso, ficou de fora aí. Tudo ao mesmo tempo. Começando pelo Godot. Twist and Shout do Beatles, essa música fez a minha infância no Curtindo a Vida Doidada. Sim, Curtindo a Vida Doidada. É uma música que eu demorei anos pra descobrir também. Quando o nome. Deixa eu só. O Yellow também, ou Yeah. Também toca. Yeah. Curtindo a Vida Doidada. Eu detesto essa música. Putz, essa música. Ah, mas não tem como não lembrar da porra do. Sim, mas não dá pra escutar ela inteira, cara, porque ela é muito ruim. O Rooney andando todo fudido lá no final, ônibus. A mulher tem que dar chiclete pra ele. Isso, ele tá quentinho, tava no meu bolso de trás. Caralho. Uma música do caralho, também voltando ao Máscara, que é Rei Pachuco, do Royal Crown Review. Ô, música do caralho, velho. Nossa. Nossa, o outro número é esse estilo, né? Que é swing. Sim. No estilo da putaria, né? Swing é legal, né? Swing é legal. Alien, do Pennywise, que foi uma música que eu escutei pra caralho na minha adolescência. Mas por quê? Porque eu achava ela foda, eu curto a letra. Ah, achei que tinha alguma coisa. Achei que tinha alguma não, coisa. Não, tipo, não tem nada a ver com música. Não. Cara, com música tem mais três músicas, todas as três de John Williams, que é o tema do Superman, que eu tenho que se liga. Eu já chorei estudando essa coisa. Deixa eu voltar aqui pra vocês não ouvirem, eu vomitando ao ouvir. A Marcha Imperial também. E a musiquinha do Indiana Jones, cara, é outra música da minha infância, velho. Eu lembro de brincar, de aventura, essas coisas, e sempre tocar musiquinha na minha cabeça. Tocando essa música. A minha pedra aí! Na verdade, velho, não era uma pedra. Tirava um tijolo na tua direção, tá ligado? A primeira vez que eu vi Indiana Jones, eu tinha, sei lá, 5 anos, sabe? Aí eu tinha um roupãozinho aqui pra piscina, sabe? E tinha um cordãozinho nele, eu fazia de chicote. Aí no clube, minha irmã foi sentar na cadeira, não sei como, mas bati com o cordãozinho, puxei a cadeira, ela caiu no chão, ela ficou putaça. Caralho. Eu me senti muito Indiana Jones, velho. Prendeu mesmo, tá? Aí ela saiu correndo atrás. Ela saiu correndo atrás do filme. Ela saiu rolando, ela tropeçou, começou a rolar e você saiu correndo. A pedra. Cara, as últimas duas músicas são. É You Know You're Right, do Nirvana. Eu acho que eu sou a única pessoa daqui do grupo que curte Nirvana ainda. Desde o ano passado, os 15 anos de idade. Eu acho que você é a única pessoa do mundo que curte Nirvana, Edson. Ah, cara, minha ex é fã de Nirvana. Isso é isso. E uma música que eu ouvi muito em looping, cara. E eu ainda uso pra caralho, que é I Believe in a Thing Called Love, do Darkness, cara. Simplesmente por motivo nenhum, só por causa da música. Não, é. É assim como. Ah, não. E a última, gente, que eu ia sugerir. A música que define. A música que realmente define minha vida, a letra e tudo mais, é Simple Man, do Lynyrd Skynyrd. Eu passo a letra pra vocês. Porque isso vai estar no comentado no podcast. Ah, a letra é importante. A letra é importante. A letra pra mim é muito importante. Do Lynyrd Skynyrd é a que eu acho mais massa. É. Flying Bird, essa porra lá. Sweet Home Alabama. Se eu for um dia pro Alabama, eu vou ouvindo essa música em loop no carro. Ou no avião, ou sei lá. Andando uma estrada de chão. Exatamente. Ah, tá bom, vai. Passa pro próximo. Passa pro próximo aí. Tá aí a letra, depois vocês leem. Eu lembro de José Gonzalez na trilha do Red Dead Redemption. Dançarino do Hermes Renato. Como é que era o nome dele? Juan Soares. E é uma música que eu já ouvi em algum filme de cowboy também, tá ligado? Eu não lembro qual. Tem mas... o Sons of Anarchy, ele tá falando. Sério? Eu não sabia. Sim, ele é trilha do Sons of Anarchy. Então é essa música aqui, Far Away. Vou deixar o link pra galera aí. Depois pra ser adicionado. Quem não lembra quando você tá indo pro México, cara. Nossa, é essa música mesmo, Far Away. Ele tem outra música, eu acho, que no jogo também, o West. Não é. Mas essa música é a que ele tá indo pro México, a Far Away. Só pra deixar claro que o cara é sueco, né? Sim, ele é sueco, o que não faz nenhum sentido. Também, sempre que eu lembro daquela limbo dance lá, ou aquela dança da vara, dança da vassoura, sei lá como é que vocês queiram chamar essa merda, dança da cordinha, é a música do David Hasselhoff, né, é The Limbo Dance. E quando eu vou jogar basquete, porque eu jogava basquete nessa vida, eu entrava na quadra cantando o tema do Space Jam. I woke up to the jam. Eu adoro essa música, cara. Ah, última música, rapidinho. Sempre que eu ouço na Hey Hey Kiss Ring Goodbye, eu lembro do Duelo de Titãs, que é a música do começo da finaleira, que é pesada. E é isso aí. É aquele que o pessoal tá sempre pesquisando e cai no site, né, cara? Sim, os caras perguntam qual é a música do final de Duelo de Titãs. Aí tá ligado, aí tipo, mano, você não conhece a música, mas você vê o cara falando na, você vai colocar isso, né, tipo, Duelo de Titãs, na, e você vai achar, tá ligado? Caralho, pior que já teve louco que precisou do Duelo de Titãs, exato, cara. E é super de boa, você vai achar essa música não importa onde, não importa como você pesquisar, você vai achar. Tá, aqui é o caso de Elvis West. Bem, então vamos fazer onde está a minha listinha, vamos passar rapidamente. Bom, a gente não tem tempo então falar muito sobre Nothing New do Tom Jones. Ah, sim. Famoso. Qualquer lugar que esteja, cara, esteja, onde tocar essa merda, pode estar cheio de gente, vai começar fazendo assim no caldo. Começa você, todo mundo vai começar a dançar. Então, se você olhar em volta, vai ter gente dançando no caldo. Pelo menos tentando. Sem saber quem é o caldo, na verdade. Sim. E muito menos pra saber quem é o Tom Jones, cara. O Tom Jones é foda. É. Foda. No você final, lembra daquele vídeo dele? É foda. Ele é bosta, só tem uma musiquinha que nem fez sucesso. Não, falou. Música, cara. Você lembra daquele vídeo nos anos 60 dele, ele fazendo tipo Elvis com aquele palco miudinho, tanto de mulher em volta. Aí ele chega assim, dá um beijo na mulher e fala assim, nossa, vocês são gêmeas? Eu nunca beijei gêmeas. Ele vai beijar irmã também, cara. É No final do Marte Ataca, ele cantando, cara, começa a vir tipo Branca de Neve, tá ligado? A trilha do Bom, Mal e o Feio. Foda. Opa. Toda vez que eu ouço Broad, cara, eu lembro daquele clipe que eu vi do Evangelion, cara, do End of Evangelion. Broad, eu nem conheço isso, cara. Isso, é tipo Broad, só que com B. Nossa. Tipo, são os mesmos caras, tá ligado? É, são os brothers dele. Ah, mas que é isso que você mandou? Choco, Naka? Ah, não, isso é do Solar Days, cara, do final, a abertura do Tengen Toppa. Ah, tá. Ah, putz, foda. A música do Skyrim, então vou continuar assim, do Skyrim. Ah, sim, essa aí é clássica. Skyrim, que eu tô segurando a notícia aqui pra mandar pra vocês, Skyrim ainda pode sair esse ano, viu, continuação. Ah, sim, é verdade. Já tá falando que vai sair um das cores novas aí esse ano, ou no máximo, tá dando ano que vem. Não vou jogar mesmo, eu tava esperando um Fallout 4, não vai ser, foda-se, então. O que mais? O tema do Star Trek, acho que é relevante nessa semana, né? É, o que mais? O I'll Feel Good do James Brown. É tão relevante que eu nem lembro qual é o tema dele, cara. Ah, mas sabe por que é relevante isso aqui? Não, faço ideia. Morreu lá o Spock, caralho. Eu sei. Ah, tá. Ele tava mantendo o personagem, Foi mal. Porque ele não sabia que no passado teve a Copa aqui. Né? Cara. É relevante perguntar. Ah, posso mandar uma? Cara, não, é tá James Brown. Vai. O trilho original do Poderoso Chefão e o Didi cantando Maria Bethânia. Papai, eu quero me casar. Esse também é bom. Não, cara. Não, cara. Atrapalhando. Não, tá. Vocês falaram outra. Ah, Vini, limpa a lista. Eu? Tá. Eu achei mais algumas aqui, então vamos lá. You Could Do Mine, do Simulador 2. Também. Foda, é a única música do Guns N' Roses na minha cabeça presta pra alguma coisa. Vai se fuder. É a Whitney Houston, uma música do Guarda-Costas, que uma vez eu fiz uma apresentação no colégio. A música do Titanic, que é uma merda, e toda vez que eu escuto ela, nossa, eu sei, cara, que minha vida vai ser horrível. É Jingle Bell Rock, que ela toca no Esqueceram de Mim, Esqueceram de Mim 1, Esqueceram de Mim 2. E deixa eu ver com mais. Música da mulher do Gugu, que lembra a alegria da adolescência, né, cara? Menos pra mim, que eu não sabia o que significava aquela banheira do Gugu, hein? Gariba, tem algum aí pra... Não. Ô, Gariba, passou a vez? Calma. Qual é o nome daquela música? Gariba, teve todo toca do... Tema do Digimon, vai, passa! Ah, vai tomar no cu. É aquela música que sempre toca quando a gente vai... Acho que vai ver um trailer de um filme que não teve trailer ainda, e você clica... Rick Roll, cara! Ah, Rick Roll! É o cara que vinha no lugar do filme do Homem-Aranha, não era? Rick Roll, cara! E também relembrar Molejão, Brincadeira de Criança, que lembra a felicidade no final dos anos 90. Toda vez que vai rolar alguma coisa pesada, tipo apresentação de trabalho, sabe? Então, vou fazer alguma coisa mais sinistra, vem na cabeça The Propeller Heads, né? Quê? The Propeller Heads! Vibrate. Quem é o próximo? O Vini, né? Que é importante. Não, Vini, é a minha última. A sua, então, fala aí. Transporte, cara. O Lust for Life. Que é aquela cena do começo deles correndo, alucinado. Dá vontade de sair correndo louco também. Tem o Stand By Me, Conta Comigo. Do filme lá do Conta Comigo. Que é o nome do filme original. Raindrops Keep Falling On My Head. O Homem-Aranha, que toca no Homem-Aranha 2. Cara, se ele toca, eu lembro dele andando na rua com aquela cara de bosta do Maguire. Tropeçando, tá ligado? A do Hangover, cara, a do Silver Num Caso, que toca no final quando aparecem as fotos lá. Eu não sei nem quem canta essa música, quem toca essa música, mas é muito foda. Florida. Essa aí eu acho muito massa. Jane Garangan do Aerosmith, sempre que eu ouço, eu lembro do filme, não é mais o Bestial Americano. Que o cara canta lá e todo mundo começa a apontar pra guria, que dizendo que ela tem uma arma, e vem um policial e dá um choque nela. Caralho, velho. E por último eu tenho a do Virgem de 40 anos, Aquarius, que todo mundo lembra do filmezinho aquele do Hair, né? Não, eu sei, mas essa versão do Virgem de 40 anos é muito melhor, cara. É que acho que essa música foi feita pro Hair mesmo, não era? Não, sim. É porque o filme é um musical, né? Musical. Bem agendão e tal, todo aquele tema dos ritmos. Só que, cara, essa versão do vídeo cantando é muito engraçada, mano. Eles sorrindo, fazendo dancinha. Eles juntam todo o elenco do filme. Fazer uma alusão ao Hair, cara. É sim. Tem até a mesma dancinha. É, o que ele tá falando. Então era isso, Grisão. Conseguimos falar... Falamos música pra caralho, que bom que conseguiu falar bastante. Fazia um tempo que a gente não fazia podcast de música. Agora. Ah, sabe, então, fazer uns mais seguidos aí. Agora a gente já tem umas ideias na mente pra fazer outros aí. Não. Esquece. Era pós-podcast. Eu ia falar que eu tô muito puto, que o Garibo podia ter falado que o primeiro Digimon tem bolero de Ravel na trilha sonora. Eu ia falar, mas eu falei, ninguém vai sacar. Acho que ele sabia, ele nem sabia. Eu nem sabia mentir, cara. Tu acha que o Garibo vai saber disso? Nem o que ele comeu, cara. Quem comeu ele? Chega, até a semana que vem. Curta nossa página, siga nosso Twitter, sei lá, faz alguma coisa aí. Até a semana que vem. Joguem Faustão Dating Sim. Joguem Faustão Dating Sim. Veja o vídeo das últimas palavras do poeta Chorão. Ô, otário, você me dá. Chega. ai, ai. Não existem, velho, chega. Não, cara, é igual o Nego Button, não consegue parar de cantar. É igual o campeonato do Brasil. Ah, eu vou gozar. Vem, campeonato brasileiro, cara. Piranha. É um popurri, é o popurri, né? Mashup. Mashup, mashup. Por que a palavra popurri não existe mais, velho? Aqui é medley, mais bonito. Não, popurri é bem mais legal. Popurri eu acho foda. Eu nem sabia que era medley, cara. Tipo, não popurri, popurri, popurri é medley, é verdade. Eu falo popurri, o povo fica me olhando com a cara estranha. Mas eu vi a popurri no CD da Eliana, cara. Da Xuxa também. Eu acho muito mais elegante popurri, pô. É francês, aí. Não, cara, foda-se francês, é que a palavra é mais da hora, tá ligado? É porque eu via no CD, é porque tinha no CD do Leão, da Árvore da Montanha, popurri. Nossa, cara, foi muito longe agora, eu tô por fora. Árvore da Montanha, leão, olha lá. Não, não é assim. Não, a Árvore da Montanha, oê, o que você tava cantando, cara? Era Silvio Santos. Ele tava cantando aquela, se essa porra não virar. Exato. Olá. E depois eu que fui longe, né? Porra. Caralho, meu. Foi... Isso é música de ônibus, cara. É música da excursão, né? Sim, o motorista, pode correr, que o Super Amishes não tem medo de eu morrer. Mentira, tem sim. Ficar metade do corpo pra fora batendo a lata do ônibus lá, daí eu falei, mano, essa porra pra dentro. Se essa porra não virar, olê. Eu lembro do Bossa, porque é tipo isso que ele canta quando ele tá no táxi, né, cara? Ai, ai, ai, ai, ai.